caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua triste, seguindo sem carinho.